Alô, bom dia, azul 4007, sentido ao hotel, nível 380 para o Rio de Janeiro, passar no local. Que não vou verificar com o Recife. 4007, confirma, não possui plano? Não, aqui nas minhas anotações, vou verificar com o Recife, quero aguardar. Ok, então aguardo, 4007. Azul 4007, pronto para cópia? Pronto para cópia, Azul 4007. Azul 4007 está autorizado 380 para o Rio de Janeiro, pela aerovia Peruíque 50, decola da pista em uso no 7, para a curva direita. Após a decolagem, a saída será da Elta em São Diné. A frequência do controle de Salvador é 119.35 e o seu transponder é o 5061. Afirmo, 380, autorizado Rio de Janeiro, a pista 17, após a decolagem curva direita, saída da Eldiné, 119.35 é o controle, Salvador, e 5061 é o transponder do Azul 4007. Obrigado. do 4007. Na posição conosco. Está autorizado o acionamento e o pushback. Chame para o táxi. Chamará para o táxi, azul 4007 autorizado. Salvador, boa noite, a 267700 com informação hotel 340 Galeão. Aguarde Web 6700. Sim, a gente poderia adiantar a saída para o Web 6700? Israel Blast. Muito obrigado, Web 6700, aguarde. Paxo Azul 4007, 36 a bordo, 3 horas e meia de autonomia, alterna com fins. Com fins. Afirmo. Cliente está autorizado, seu táxi via pátio principal, Taxway Lima, pista 1735, reporte alinhado, cabeceira 197. Pela Taxway Lima, teria condições de ingressar na 35 para o backtrack na 197? Claro, está autorizado. Grato, obrigado, Azul 4007, reportará para ingresso.